Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. Nós estamos muito revoltados. Fala aí, cinéfilos de todo o Brasil. Sim, estamos começando mais um Cinecast. Eu sou o Bruno Costa, o barman responsável por servir as bebidas dessa noite. E tenho aqui o dono do clube ao meu lado, Ricardo Zambuja. Eu não sou dono de nada, rapaz, mas se um dia eu tiver que chutar a bunda de guarda, xingar a velhinha na rua, com certeza vai ser com uma cueca samba canção e uma meia. E do outro lado do fone, ele sempre, ele, o nosso intelectual da noite, Luciano Vieira. Caralho. ei, Luciano, você acha que o Jack era esquizofrênico? De jeito nenhum, Luciano. Esse negócio de esquizofrenia é bobagem. Tô dizendo. E do meu outro lado do fone, ela, a minha delícia, Érica Peçanha. É mais provável que nos tornemos o que negamos durante a noite do que aquilo que simplesmente desejamos durante o dia. Desejamos com nossas forças conscientes, odiamos com nossas forças ocultas. Ih, rapaz, começamos bem, hein? Começamos bem. E completando o nosso time para este podcast que mais parece um clube, o apresentador do cinecast.com.br e do Cinecast Cult, eu estou falando de ninguém menos, ninguém mais do que ele, Michael Franklin. Eu vou falar o que depois de uma dessa? Deixa eu ver. Esse filme, o Edward Norton, ele é só um Fernando Pessoa violento. Com Fernando Pessoa violento, impressionante. E como vocês podem notar, nós iremos falar hoje sobre o Clube da Luta. Sim, e eu convidei os meus amigos para fazer uma análise diferente, pescar algumas coisas para você melhorar a tua visão do filme. A gente vai pros comentários e depois disso começa a luta de verdade. Valeu! Gentlemen, welcome to Fight Club. Fala aí, Ricardo. Então estamos na nossa sessão aqui de comentários, abraços e recados. É isso aí, Bruno. O que você tem pra mostrar? Bom, então, Ricardo, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre... Andou comentando aqui no site, a gente escolheu alguns comentários aqui pra falar. Eu acho que a gente pode começar com um comentário do Rafael Nogueira, que falou o seguinte: olha só, mais um podcast muito bom pra minha lista. Não sei se entendi direito, mas acho que o podcast é sobre filmes cult, right? Se for, por favor, comentem sobre Cães de Aluguel. Valeu e continuem assim. Pô, é isso aí, cara. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar o nosso site. A gente está tentando criar uma agenda e toda terça-feira vocês vão poder ouvir o Cinecast Cult, que tem uma pegada mais profunda. E profunda, eu quero dizer, a gente vai analisar um pouco melhor, com um viés mais psicológico, mais técnico. É uma coisa mais profunda. Então fica ligado que toda terça-feira vai ter. O Drops a gente tá pensando em botar na quinta-feira, para você poder montar sua agendinha de filme. Bom, sábado eu vou levar aquela mulherzinha pá, pra ver o filminho. Vou levar pra ver o... Pô, vai dar aquela impressionada, vai mostrar como você entende de cinema, entendeu? E isso vai ser na quinta-feira. O nosso cinecast, aquele maior, aquele que vocês já estão habituados, já teve sobre a magia, sobre o filme Sessão da Tarde, esse vai ficar de 15 em 15 dias e ele vai ser colocado na sexta-feira, para você poder escutar. Bom, eu acho que é isso, acho que deu para entender bem como é que vai ficar a agenda do programa. Sim, sim, Ricardo, acho que a galera entendeu. Bom, a gente tem mais um comentário aqui, Ricardo, da Bárbara, que diz o seguinte: lindo, lindo, lindo, eu adorei cada segundo... Tá falando de mim? Eu adorei cada segundo desse podcast, principalmente o aproveitamento da música. Eu acompanho o site e sempre ouço o podcast. Espero que vocês façam mais episódios desse nível. Ansiosa por Gênio Indomável, Bons Companheiros, A Vida é Bela e por algum de ET ou extraterrestre. Beijos a todos! Pô, cara, tenho que agradecer a Bárbara e pedir pra não só ela, mas todo mundo que comentar, botar pelo menos um sobrenome, porque aí fica uma parada quando a gente vai comentar aqui, a pessoa já sabe que é pra ela, né? Porque Bárbara tem um monte. Mas, enfim, agradecer é pra isso que a gente tá aqui. Quando a gente lê um comentário como esse, tanto a gente do Cinéfilos quanto o pessoal lá do cinecast.com.br, fica todo mundo feliz. É isso aí, pessoal, é isso aí, a gente agradece a todos, continuem acompanhando, sigam a gente no Twitter, @oscinéfilos, pessoal que tá baixando pelo feed, entre no site, a gente agradece muito pelos comentários, participem porque a discussão se estende nos comentários, não é isso, Ricardo? Tem que mandar um abraço também pra galera lá, como eu já falei, do cinecast.com.br, que tá dando uma força no site e tá brilhantando aí a nossa discussão. Sim, Ricardo, e ganhamos um amigo essa semana, na verdade alguns. Vou mandar aqui um abraço aí pro nosso novo escritor aí no nosso oscinéfilos.com.br, que é o Pedro. Pedro, grande abraço, cara, você tá escrevendo matérias excelentes, continue assim. Para o senhor, seu panda do Pauta Livre News, que também tá dando uma força muito legal pro site, e pro Léo do Radiofobia, que continua divulgando o site da gente. É isso aí, pessoal, até a próxima e valeu, bom podcast. Bom, galera, então estamos de volta para falar hoje sobre O Clube da Luta, esse filme que tem direção de David Fincher. E eu quero saber de vocês o seguinte: o que faz O Clube da Luta ser tão importante? Nossa, já começa com uma pergunta. Só isso que você quer saber. Pois é. Só isso. Eu só quero saber isso de cara. Por que o filme não teve um sucesso assim como foi esperado pela Fox e depois acabou se tornando um filme de culto de cara? É porque a galera demorou a entender, né? Os americanos são literais, né? Pois é. Porque ele começou fazendo sucesso nas notícias criminais. Como é que é o negócio? Exatamente. Eu não sei se vocês se lembram, mas foi assistindo esse filme que três pessoas morreram numa sala de cinema do Shopping Morumbi, em São Paulo. Como assim? Rapaz, eu não lembrava disso. É verdade. Pelo estudante de medicina da USP. Bruno, é mais ou menos que nem você quando desmaiou no Kill Bill. É verdade, é verdade. Esse filme, tanto na cultura americana quanto brasileira, ele teve grande repercussão social, não necessariamente pelo roteiro, a princípio, antes de se tornar cult, enfim, mas justamente pela associação de alguns acéfalos em relação ao que eles fizeram. Além desse caso no Brasil, teve um outro nos Estados Unidos, um garoto, se eu não me engano, de 16 anos, que foi violentamente espancado, e segundo os relatos das testemunhas, os caras que estavam batendo nele estavam representando algumas cenas do Clube da Luta. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Você perguntou por que esse filme no início não fez tanto sucesso? Sim. Quanto deveria. Ele é um filme que, a princípio, ele é um filme literal. Até pelo título, até também, com certeza, pelo trailer, as pessoas foram ao cinema esperando uma coisa e, chegando lá, elas viram que não era necessariamente aquilo que elas esperavam. Sim, isso, sim. Eu acho que gerou algumas frustrações e alguns comentários negativos que deve ter esvaziado o sucesso do filme no início. Só lembrando que esse filme, ele teve a direção do David Fincher, né? O roteiro é do Jim Woos, baseado no livro do Chuck Palahniuk. Casa Fox, né? Que foi responsável pela distribuição do filme. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. David Fincher, ele não queria fazer o filme no começo. Na verdade, ele foi convencido a fazer o filme pelo roteirista que apresentou pra ele e falou: pô, só lê esse pedacinho aqui desse livro. Aí ele leu e falou: cara, a gente precisa fazer esse filme. E daí a coisa aconteceu e o David Fincher, inclusive, chegou pros produtores da Fox e falou: olha, só tem uma maneira da gente fazer esse filme. Vocês comprarem a ideia agora, eu fazer o que tem que ser feito e depois eu apresentar ele pra vocês. E foi basicamente o que aconteceu. Second rule of Fight Club is... You do not talk about Fight Club. Eu queria entender quem é o personagem do Edward Norton, o Luciano. Ele é basicamente um cara muito parecido comigo, inclusive. Sim. Que beira 30, 31 anos de vida. E se resume, assim como essa carcaça que fala pra vocês, em trabalhar pra seguir um mundo imposto a ele. Ou seja, não é ele que determina o roteiro da vida dele. Na verdade, são as coisas que ele faz que regram ou que determinam a regra de rotina, inclusive de expectativa dele. Por uma passagem do filme, ele se diz que é imposto pelos carros, pelas casas, pelas roupas, enfim, pelo consumismo que em determinado momento no início do filme ele se entrega. Sim. Mas como ele supostamente nas nossas concepções de normalidade é um cara desgarrado, ele reverte isso de uma forma extremamente doentia. Sim, sim. Eu acho que ele reverte isso de uma forma doentia, principalmente porque ele não sonha. Sim, O primeiro transtorno dele do filme é justamente a impossibilidade de dormir. Exatamente. Ele tem insônia, né? A gente já é apresentado a um personagem que sofre. Na verdade, ele fala que ele dormia bem, que depois de um tempo pra cá ele começa a ter insônia e não consegue dormir. Ricardo, você acha que a gente consegue encontrar na sociedade de hoje figuras como o Edward Norton, no caso Jack, vamos chamar ele de Jack, porque ele se atribuiu vários nomes durante o filme, mas o que ele mais usava, digamos assim, era o Jack, ele falou Cornelius, enfim. Cara, existe, porque as pessoas são até forçadas a isso, e não tendo o mínimo de arcabouço psicológico, tem gente que viaja na maionese, cara, e faz esse besteira como falou aí no começo, de invadir shopping, dar tiro em meio mundo, entra numa realidade paralela que tem nada a ver com a que nós normais, ou ditos normais, vivemos. E tem, cara. O negócio é tentar identificar e ficar longe. Sim. Identificar e ficar longe. Anda com uma plaquinha, né? Fica longe, amigo. E anda com uma mariola na bolsa. Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Michael, deixa eu te fazer uma pergunta. O personagem do Norton, quando a gente é apresentado pra ele, no caso ele sofre de insônia e tudo mais, e ele acaba que existe ali um problema, que no caso é esse tipo de situação dele não poder dormir, e ele começa a buscar algumas soluções. Fala um pouquinho dessas soluções que ele começa a buscar pra tentar dormir. Ele visita o médico e tudo mais, o médico conversa com ele e tal. Fala um pouco pra gente disso. Cara, essas soluções que ele busca são basicamente as soluções que a maioria das pessoas buscam. Mas acho que tem um ponto até mais importante do que isso pra falar. Sim. Que já foi até puxado o gancho pela Erika, que o fato dele ser tão pressionado ou se sentir tão pressionado e não poder dormir significa que ele tá privado de uma coisa que todo mundo tem, que é fugir do mundo real através da fantasia e do sonho. Verdade. Eu acho que isso é uma coisa que o filme quer mostrar, entendeu? Sim. De que se ele não pode dormir, ele não tem nem essa fuga. Verdade, faz todo sentido, né? E aí ele começa a frequentar uma série de grupos, né? Pra ver se ele consegue se identificar, eu acho, ou pelo menos tentar algum tipo de fuga, né, pra poder... Na verdade, o médico incentiva ele dizendo que: ah, negão, você acha que tu tá na merda, tá sofrendo pra caramba? Vai em tal lugar que você vai ver uma coisa pior. Sim, verdade. Quem nunca ouviu um amigo falar assim: eu tava me sentindo tão mal, de repente eu tava andando na rua, vi um cara aleijado e passei a me sentir bem. Isso é a famosa crise de Poliana da nossa sociedade. As pessoas elas têm a capacidade de sentir bem, sabendo que estão melhor do que os outros. A gente talvez pudesse sintetizar o sofrimento dele, enfim, se a gente tivesse que inventar um termo médico para isso. Uhum. Eu sugeriria que ele sofresse, no caso do filme, de estresse existencial. Sim, sim. Ou seja, ele chegou num nível de insônia, um sintoma disso, mas ele chegou num nível de sofrimento, inclusive em tentar seguir a forma de vida que é estabelecida pela coletividade, pela sociedade em si, que ele estava estressado enquanto sujeito existente, enquanto ser vivo, inserido em um grupo com regras estabelecidas. Curiosamente, como o Ricardo falou, uma pessoa aparentemente saudável diz para ele que aquilo é frescura e que ele tem que conversar com os doentes de verdade para ver o que acontece. Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Verdade. Uma coisa interessante também da gente analisar é que no começo do filme ele comprava muitas coisas, né? Ele pegava catálogos, via, não, quero comprar isso aqui. E saía comprando, achando que aquilo definiria ele enquanto pessoa, né? Ah, minha sala de jantar, como é que tem que ser? É, enfim. O que vocês acham dessa parte extremamente consumista da parte dele, né? Isso era uma fuga? Isso era algum tipo de... Pra se sentir melhor, ele saía comprando? Seria isso? Pode ser, talvez era... Já que o cara não tinha lá o sonho e tal, a válvula de escape do cara, talvez fosse essa. Vocês acham que, então, na nossa sociedade, a válvula de escape é, no caso, o consumismo, a compra? Porrada, você pega em várias coisas, desde da mulher que tá com TPM e vai comer chocolate, ao cara que é um dito merda na vida, que, enfim, não tem amigos, não tem nada e fica tentando comprar amigo, mulher com carro importado. Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Assim que o Norton ou o Jack começa a frequentar os grupos, que ele recupera a condição de sono, enfim, a suposta normalidade da vida dele, quando ele sonha, que ele se vê dentro... Aliás, ele não sonha, né? Ele fecha os olhos durante uma sessão e se vê, seguindo a orientação da narradora lá, da palestrante, ele se vê dentro de uma caverna e de repente aparece um bicho, que não é qualquer bicho. Eu não lembrava disso. É um pinguim. Sim. Um pinguim, é verdade. E o pinguim olha pra ele e diz... Relaxa, vai, né? Se solta. Sim. A figura do pinguim é uma figura explicável e extremamente cabível na história do filme, porque o pinguim, diferente de todos os animais, ele, se você colocar um grupo de pinguins, eles são praticamente idênticos. Sim. E a figura do pinguim é muito parecida com a de um sujeito uniformizado, vestido verdade, a caráter. Verdade, caramba. Que lindo. Eu não tinha me tocado disso. Um calça. E desajeitado, né? Também. Sim, também. Totalmente desconexo. Com calça, paletó, enfim, ele era o pinguim, inclusive se auto-sugerindo relaxar e deixar correr. É, interessante é que todo mundo que começa a fazer esse tipo de terapia, e aconteceu comigo, eu fiquei achando que eu era maluca, a gente começa a ter visões, assim, você deita, você relaxa, ao invés de você ter um sono profundo, vem aquela imagem, e aí você chega esquisito pro terapeuta contando, olha, como foi o meu caso, eu fecho os olhos e eu vejo um mastodonte correndo na areia. E o que é isso? Você começou a puxar uma força sua mais recôndita que tá lá parada, que você nunca chamou. Então é um símbolo muito extenso que muitas vezes é até difícil de você traduzir o que significa. Mas é o aviso de que várias forças vão começar a se movimentar. Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. E aí? É aquela coisa também que acho que a gente tem que mencionar, nem que seja de passagem, claro. O do porquê da compra desenfreada, né? Se afinal de contas são só objetos, e se eles não vão, de fato, preencher a existência de alguém. Sim. Porque um objeto novo você usa, depois que ele se torna usado, você quer trocar por outro. É que a coisa do consumismo, baseado na carência, é muito aquela situação em que você dá para um objeto, por exemplo, uma cozinha nova, um carro, alguma coisa assim, você dá uma característica humana para aquilo. Como se aquilo tivesse um dom humano de te completar como ser humano. Como se fosse uma outra pessoa te completando, sabe? Gente, verdade. Fazendo um link, vocês lembram do monstro com os olhos nas mãos? Sim. É a pessoa que só consegue enxergar o que pega, né? Putz, grilo, cacete. Verdade, é demais, hein? Verdade. Meu Deus do céu, hein? Que link. Puta que pariu, que link. Pra quem não entendeu, ouça o último episódio do Cinéfilos, que é o Cinecast Cult, ou do cinecast.com.br, sobre o Labirinto do Fauno. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem a frequência dele nos grupos, né? Ele passa a frequentar diversos grupos, enfim, sempre se apoiando, digamos assim, em outras pessoas, chorando, inclusive, dividindo aquela dor com eles, e aí ele começa a dormir, como o Luciano bem colocou. Enfim, ele começa, digamos assim, a ter uma vida perto do que seria o normal pra ele. Mas aí a gente tem a chegada de uma personagem nessa história toda, que é a Marla. E, Luciano... Não, é a Bellatrix. E aí a gente tem a chegada dessa Marla, ou, enfim, como o Ricardo colocou. É, e o que que muda nessa história, Luciano? O que que passa a mudar nessa frequência dos grupos dele? Bem, ele acha uma equivalente, sim, ou seja, uma turista, uma farsante, que não padece de nada do que é discutido nos grupos. E, curiosamente, a menina chama mais a atenção dele do que a suposta solução que ele tinha encontrado, inclusive em dormir, razão pela qual ele compadece de novo de insônia. Verdade. Até que ele resolva. Mas há, inclusive, eu acho que é a grande contribuição deste episódio, inclusive, a não só ao filme, mas a todas as menções futuras sobre o Clube da Luta, que é a teoria da Erika. É, a Erika, por favor, fala um pouco da sua teoria com relação à personagem Marla, né, no filme. É, assim, nem na minha teoria, né, a teoria, no caso, que eu sou mais atenta. A Marla representa o ânima do personagem. O que que é o ânima? É todo homem, todos vocês que estão aí conversando, vocês têm uma Marla, entre aspas, dentro da cabeça. Aliás, vocês não têm só uma Marla, vocês têm várias pessoas. Eu não. Ô, Ricardo, não confunda com mala. É Marla. Entendeu? Exatamente. Não confunda. Fabiane, não ouça esse episódio, Fabiane. Por favor. É Marla. Eu não tenho Marla, eu tenho Marra. Cada época da vida de vocês, ela tem um nome diferente. Vocês não têm controle. É uma mulher que vocês não têm controle. Quando a gente casa, ela passa a se chamar amante. A filha da mãe. Fourth rule: only two guys to a fight. Mas olha só, então a gente tem várias personalidades dentro Erika, da gente. Erika, só um minuto. Uhum. Luciano, eu não vou cortar essa parte. Erika, continue. Duas delas se desenvolveram tanto na psique humana que passaram a ter um nome particular. Um delas é o ânima ou ânimos e o outro é a sombra. Sim. Então, essas personalidades, elas nos comandam demais. A gente sempre tem que escutar algumas coisas que elas falam, calar algumas vezes. E existe, então, dentro disso, como é que eu posso dizer? Vocês imaginem uma sinfonia. Ela é regida por um maestro. Sim. Isso aí. Isso teria alguma relação, Erika, com associação com o id, com o superego? Com o id, com o superego, eu não sei fazer análise completa nesse nível. Porque o que você está querendo propor e que está meio ainda oculto é de que no filme a Marla, assim como o sujeito que é a imaginação do Jack, a Marla também seria. Uhum. Ou seja, ela não existe. Exatamente, a minha proposta é que depois que ele começou a dormir, nada existe. E o foda é que eu assisti o filme de novo e eu passei a acreditar nisso, que ela de fato não existe, a gente vai discutindo ao longo do que é. Da história que o Bruno vai contar pra nós. Mas o fato é que o que eu lembro das poucas aulas que eu prestei atenção de psicologia, que o id representava a vontade selvagem, instintiva de qualquer ser, e o superego era a retaliação a essa vontade, era a autocensura. Assim como o ego éramos nós, administrando esses dois extremos. É a história do diabo e do anjinho nos ombros. Se a gente pensar no ego, é só a gente imaginar um maestro. O que você está atribuindo com o nome de id, que são todos os nossos impulsos represados, na verdade também não é tanto assim, porque a gente pode ter instintos, forças represadas, que foram feitas durante a nossa passagem da vida. Sim. O inconsciente coletivo, ele é muito mais do que isso. Ele tem informações represadas dos nossos antepassados. Sim. Então você imagina, não é uma represa só do nosso cotidiano, é uma represa universal. Fourth rule: only two guys to a fight. Ah, eu vejo nesse nível que o Tyler, por exemplo, é o diabinho querendo botar pra fuder. Enquanto a Marla tá toda hora tentando trazer o Jack pra realidade. Foi bom você ter falado isso, Luciano. Mas todas as brigas são a tentativa de fazer ele voltar pra realidade. E Erika, foi bom o Luciano ter falado isso, por quê? vou até pedir pro Ricardo fazer uma análise dessa parte, que é interessante que o personagem, no caso o Jack, ele começa a tentar fazer um acordo com a Marla, não é isso, Ricardo? É, um acordo com a Marla. Ele entra com a casa e a cama e ela entra com o corpo. Basicamente o... Mas ele deixa claro pra ela do seguinte, que ela também é, no caso, seria como ele, né? Um digamos assim, não sofre daquele monte de doença, né? E eles meio que tentam fazer um acordo do tipo, olha, você vai em três sessões e eu vou em três e domingo a gente sorteia. Algo do tipo, não é isso, Ricardo? É, tipo, eles não querem continuar nos mesmos locais. Então divide, você vai pro lugar de drogado, eu vou pro lugar de quem come demais e assim a gente vai indo embora. Essa é uma das razões pelas quais eles se aproximam depois, um pouquinho mais na frente, porque ela começa a perceber que ele não tá indo e ela acaba burlando o combinado deles lá e percebe que ele não tá mais indo nessas reuniões fajutas deles lá e mais tarde, enfim, ele vai ver que ele tá no clube da luta, blá blá blá e... É, e o interessante, né, Michael, é a gente perceber que nesse pedaço em que ele conhece ela e tudo mais, ela participa de reuniões, por exemplo, que são extremamente, que seriam doenças, no caso, masculinas, né, que a mulher obviamente não poderia ter. E ninguém, pra tá todo mundo tranquilo ali com a presença dela, ela fuma, ela toma atitudes ali, né? Inclusive, o Luciano, isso é uma coisa que eu acho que apoia aquela questão que a Erika colocou, da personagem não existir, na verdade, né? De ser algo Tem da cabeça um monte do... de easter egg. Exatamente, exatamente. É, eu acho que, voltando aqui, né, Michael, eu acho que essa parte, você começa a analisar um pouco mais essa situação. Pra quem pegou esse gancho, isso, por exemplo, ela chega na lavanderia e pega apenas metade da roupa. Ela vai atravessar a rua e os carros não atropelam ela. Você lembra dessa parte, Michael? Sim, isso aí pra mim também já dá toda a pinta de que ela também não existe, que ela é só mais um fruto da imaginação dele. Ou então, o que é menos provável nas cenas em que ela tá ali presente em sessões de doenças masculinas, por exemplo, ou então todo mundo ali é farsante e não se incomodou com ela. Mas eu acho mesmo que, de fato, ela não existe mesmo. Exatamente. Vocês vão perceber ao longo do filme que as únicas pessoas das quais ela tem contato ou é o Jack, ou o Tiger, Sim. enfim, que é a mesma pessoa pra mim, Sim. ou os comparsas, que são todos, de alguma forma, a criação da cabeça do Jack também. Sim, sim. Nessa cena do carro, tem um detalhe importante, Bruno. É, os carros não buzinam para ela. Há uma ou outra buzinada, mas em fluxo do trânsito mesmo. Nenhuma Entendi. Relação com o fato dela estar no meio da... É verdade, A cena seguinte à lavanderia, quando ela pega metade das roupas, e não todas, e ela ainda pergunta, ela diz que pegou metade para vender, porque em seguida eles vão para uma loja de penhora. Sim. E há uma senhora, uma velhinha, atendendo no balcão. Pois é, mas nas cenas em que, mais pro final, fica claro que, enfim, que o Brad Pitt está lá... Na verdade não tá, porque é o Edward Norton. Ele, na cena do estacionamento, lá quando ele acha aquela van cheia de nitroglicerina, palavra difícil, ele encontra lá... Pô, Ricardo, mas você com seu vasto vocabulário, poxa... Pô, não sei de onde você tirou esse vasto, de vez em quando aqui me rola. Aí foi, encontrou e, porra, as câmeras ficam mostrando... E ele aparece sozinho, indo pro lado, pro outro, rolando, enfim. Nas cenas dela, as cenas de sexo e tal, em momento algum mostra ele lá sozinho. Sim. E é um contraponto a essa coisa de ela andar na rua, nego não atropelar, ela andar na rua, nego não buzinar, porque eles deixam bem claro que o Brad Pitt não existe e que é fruto da imaginação do cara. Mas ela, eles podem até... Eles não deixam tão claro assim. Exatamente. Exatamente. Entende? Perfeito, Ricardo. É uma coisa mais subentendida ali, se é que é verdade, porque a gente tá aqui conspirando, né? Claro, claro. Eu, É, na verdade a gente tá conspirando pra agregar mais ouvinte, né? Porque ouvinte gosta de uma conspiração e de uma polêmica. Gente, quero deixar claro que eu não sou nenhuma especialista. Tem muitos temas de psicologia que eu não sei, muitos termos que eu desconheço, viu? Não, mas não, a gente pode falar, isso é um podcast, caralho. É, pô, lógico, isso aqui, né? Pra gente aqui, você é a especialista do podcast, é suficiente. Ai, meu Deus. É, senão todo podcast ela vai falar, olha, eu não sou especialista. É, olha, eu não sei o quê. Então, Ricardo, eu concordo contigo. Eu acho que no caso do Tiger é descarado pra todo mundo perceber. Inclusive, a cena do estacionamento é emblemática. Claro, claro. Agora, no caso dela, não é descarado, é, como você bem colocou, sugerido. E aí cada espectador, cada telespectador tira uma conclusão. Eu passei a acreditar, depois que a Erika falou, que ela de fato não existe. E há vários motivos ao longo do filme que me servem de argumentos para defender essa posição. Um dos motivos, por exemplo, como eu falei, ela não interage com ninguém durante o filme que não seja os comparsas do Jack, uhum, e aquela velhinha, sim, da loja de penhora, quem ela entrega a roupa. Só que como a gente sabe, por exemplo, que o Tyler não existe, na cena do estacionamento, que eu já tô atropelando o roteiro do Bruno, na cena do estacionamento, quando ele tá saindo, que ele rouba o carro vermelho, há alguém gritando, alguém roubou meu carro, alguém roubou meu carro. E de alguma forma, aquela imaginação que é o Tiger, interage com o cara que teve o carro roubado. Fifth rule, one fight at a time, fellas. É, e aí eu vou, vamos continuando aqui, ó, seguindo a nossa pauta, a gente vai, a vida dele começa a desgringolar de novo, ele não consegue dormir de novo, enfim, e aí ele começa a ter apagões, ele mesmo fala que ele começa a viajar, e de repente ele tá num lugar, passa pra outro, entra no avião, ele conhece a figura que vai mudar toda essa história, que vai dar um novo rumo pra história da vida do Jack ou do Cornelius, enfim, quem é essa figura, Ricardo? Não sei, não conheci. Puta. Apresentado a ele. Entendi. Bom, então ele conhece a figura de Tyler Durden. Soap. I make and I sell soap. This is how I met Tyler Durden. Senhoras e senhores. Eu e aí? Falar do Brad Pitt, eu não gosto dele. Entendi. E aí, Ricardo? Eu gostaria que você falasse um pouco de como é esse primeiro encontro de Jack e Tyler Durden. Cara, na verdade, se você for, enquanto eu tava vendo, eu olhava pra ele e só conseguia ver o agostinho da grande família. O quê? É o quê? É idêntico, cara. Ele é aquele maluco, tipo, ele é um cara mega bem resolvido, assim, e dentro das como é que eu vou dizer, das atitudes dele, sempre tem uma moral escondida. Sim, ele nunca sim. faz nada por fazer, tem sempre alguma... É tipo o conto da Disney, que sempre tem uma mensagenzinha atrás. As atitudes do cara são sempre assim, então... Pô, você vê que o nosso podcast é bom mesmo, né, cara? A gente consegue, Clube da Luta, buscar um link com o Disney. Porra, eu tô orgulhoso, Ricardo. Puta que pariu. Porra, eu ia citar Chapolin. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Verdade. Nada é à toa. E tá sempre naquela hora que o cara entra. Porra, esse lugar é meu. Vocês estão aqui, vocês estão... É, roubando meu lugar, aí o cara começa a apanhar desenfreadamente, não apanha, e no final ele tão pra cima do cara de uma maneira tão assustadora pro cara que não tava esperando aquilo, ele tava só batendo, pra ele o maluco era um merda que tava apanhando, sim. O cara chega todo sangrando na cara dele, o cara se assusta de tal forma que, não, tá bom, fica, e o Edward Norton mais tarde vai usar o mesmo artifício pra conseguir lá se livrar do babaca lá do chefe dele. Sim. Então tudo tem tudo tem um motivo, né? Tudo tem um motivo. O cara é mega pensadinho e tal. E isso casa com toda aquela coisa que eles tentam passar. Porra, eles estão formando um exército. Então tem que ser tudo. É, ele tem que ser o líder, ele tem que ser o cara onde os outros vão olhar e vão se espelhar. Sim. E todas as atitudes dele são voltadas pra isso. Fifth rule, one fight at a time, fellas. E o Luciano, quando ele conhece o Durden pela primeira vez lá no no avião, a gente tem o primeiro easter egg ali de que alguma coisa não tá batendo, né? Sim, sim. É, pra começar pelo diálogo, né? Porque o diálogo é extremamente contrastante. Isso que o Ricardo tava falando de um sujeito extremamente inseguro, que é a figura do Jack, é o oposto do Tyler. Sim. Tyler é um cara decidido, muito bem-humorado, todos os movimentos dele são friamente calculados. Sim. E fora isso, fora esse diálogo, inclusive, que sugere que eles já se conheciam em função do que eles conversam, há a curiosidade do fato, por exemplo, das valises serem idênticas. Exatamente. Sim. Exatamente. Conteúdo diferente, né? Exato. Ainda que o conteúdo seja diferente, a embalagem, ou seja, a valise, o gosto pela opção daquele modelo, ou inclusive a afinidade que os dois teriam em ter escolhido exatamente uma valise idêntica, já sugere que, ainda que não se perceba que eles sejam a mesma pessoa, são sujeitos que vão compor ali uma história muito imbricada, muito parecida. Sim, sim. E fora isso, tem a referência ao sabonete. Exatamente. Claro. Mais adiante vai ter uma função importante no filme. Michael, fala um pouco pra gente, então, de como é a questão desse primeiro entrosamento com o Durden, né? Como o Luciano falou, existe ali todo um diálogo, mas depois disso, o que acontece? Ele volta pra casa, descobre que o apartamento dele explodiu, né? Que tudo foi pros ares, que ele não tinha mais nada, mas ele ainda tinha um cartãozinho lá do Durden. E o que ele faz logo na sequência? Cara, você me pegou porque isso aí você corta da edição, tá? Por favor. Sim. Eu não revi o filme, cara. Eu não lembro dos detalhes. Se perguntar detalhes, tá. Eu não vou lembrar. Entendi. Detalhes. Bom, eu vou entrar mais na parte da discussão em si, porque os detalhes eu não lembro mesmo. Entendi. Marco, ele ligou pra Marla e ligou pro Durden. Sim. Ah, então, beleza. Vai, vamos voltar. Bom, então, Bruno, ele ligou pra Marla e ligou pro Durden, né, em seguida. Exatamente. Sixth rule, no shirts, no shoes. Só que, na verdade, ele não chega a ligar pra Marla, né, Erika? Ele pensa, né, em ligar pra ela e tal. Eu não me lembro, ele liga, mas desliga logo ele na sequência, não é isso? Isso. Uhum. E aí ele vai e liga pro Durden, que não atende, né, de primeiro telefone, mas logo na sequência atende. Isso tem alguma mensagem aí escondida nessa história toda? Na pegada psicanalítica que eu tava brincando, ele talvez tenha tentado a princípio recorrer à realidade, que é o superego, a Marla. Uhum. E considerando que foi ele que fez aquela grande merda, foi ele que explodiu aquele catálogo de compra, que era o apartamento dele, que aquilo era um catálogo de compra, porra. Ele acabou se deixando levar pelo instinto que é o Id. E o curioso é que ele liga pro Tyler, ele não conversa com o Tyler, e é o Tyler quem devolve a ligação. Exatamente, ao telefone. Exatamente, eu achei ele é chamado, o Jack é chamado a trilhar aquele caminho, e não o contrário. Exatamente. É uma transição, né? Acho que essa cena, ela marca uma transição entre os momentos do filme, né? Entre os momentos Marla, vamos falar assim, e os momentos Tyler. Nessa coisa que ele liga pra ela e não fala, e o cara faz esse chamado, eu acho que é como se o filme catasse você de uma direção pra onde você tá olhando e te orientasse pra outro lado. Falar, exatamente. Agora isso é que é o importante. Perfeito, Michael. O filme ele vai dando algumas dicas, assim, bem sutis. Enfim, explode o apartamento, aí depois aquele oficial de polícia liga pra ele. Aí o Brad Pitt tá lá, né? O outro, que na verdade é ele, tá escutando a conversa também e fica: não, fala pra ele que foi você que explodiu. Fala pra ele que foi você que explodiu. É verdade. E engraçado que essa cena já entrega, né? O que realmente aconteceu, né? Exatamente. Mas, gente, eu queria lembrar vocês que foi só a primeira demolição que aconteceu na história. Sim, sim, com certeza. É uma demolição de um pequeno compartimento. É uma demolição até simbólica, né? Tá demolindo isso. Exatamente. Valores dele mais superficiais. Isso, exatamente. Né? E na verdade, o que o Luciano falou com, porra, extrema propriedade aí. Eu ainda vou dizer mais. Ele, além de ser chamado ali, tá dizendo que daqui pra frente quem assume é o Tyler. Gentlemen, welcome to Fight Club. Sim. Pelo menos na minha visão isso ficou claro. de que, olha, você não me chamou, eu tô respondendo, só que agora a regra do jogo vai ser do meu jeito. Por isso que ele não atende o telefone, por isso que ele liga depois. Eu consigo enxergar isso nessa cena, entendeu? Não, ele tem, ao longo do filme, ele tem vários momentos de uma súbita volta à realidade. Sim. Em vários momentos. Porra, eu já tô atropelando tudo, mas foda-se. Ele, quando aquele amigo dele lá do das tetas chega e... Pois é, ele chega morto e tal, o cara, porra, ele fica transtornado. Fica, como assim, cara? Morreu, aí nego trata o maluco como... Não, vamos enterrar ali no fundo como uma prova. Ele fica, cara, ele não é prova de nada, ele é uma pessoa. Aí começa a repetir o nome, porra, ali ele volta pra realidade e começa a tratar todos os outros como se fossem os malucos da história. Sim, como sim. Tão loucos, cara. É um cara, é um amigo meu, não sei o quê. Aí depois ele volta pra paranoia dele toda de novo. Então, ao longo do filme, tem vários momentos em que ele recobra a consciência, mas são... raros, né? Botados, exatamente. São botados de lado logo em seguida por conta de toda a loucura que habita a cabeça dele. Sim, sim. E eu acho que a gente tem que fazer um parênteses aí, até pra não perder um comentário importantíssimo na parte técnica do filme. Uhum. E claro, por consequência, um elogio ao David Fincher, que é a forma como ele montou esse filme. Ele mescla várias formas de narração. Uhum. Mas o filme como um todo, ele é uma espécie... Ele foi construído, desde a edição à direção de arte, como um videoclipe. Sim, sim, verdade. E essa forma de construção como videoclipe mais enaltece a violência e as mudanças de personalidade do Jack. Uma coisa bacana, até para fazer um resgate rápido, até esse ponto do filme, que é o telefonema, depois da explosão do apartamento, é o jogo de cores, de luzes, que o diretor de arte, junto com o Fincher, deu pro filme. Se vocês prestarem atenção, o começo do filme... contextualizando o mundo real, corporativo que o Jack vive, é repleto de cores meio que pastéis. Sim, sim, sim. Onde tem muito verde, perfeito. Tem muito amarelo e tem muito azul. Ora, a metáfora do verde não é outra senão a ganância pelo dinheiro. Sim. No caso aí, a alusão à possessão material e doentia que ele tinha, aquela vida encolerada dele. É a questão do consumo, né, Luciano? Exato. Ele tinha um tapete que era Ying Yang. Sim, sim. Bem especial, mas... porque pegou fogo, né? Mas é bacana, por exemplo, você ver a predominância do verde na primeira fase do filme e depois ver que nas cenas dos grupos de ajuda, as cores elas passam a ficar mais fracas e fluorescentes, sabe? Como se fosse cores apáticas, que é exatamente o que as cenas retratam. Afinal, ele tá numa situação extremamente pálida, visualmente falando, porque ali são semi-mortos já. Sim. São as pessoas com câncer, com tuberculose, enfim. E aí, quando ele vai pra casa, que é a narração que você vai continuar fazendo, Ricardo, o jogo muda totalmente. Tanto na palheta de cor, quanto na própria questão dos enquadramentos, enfim, da Sim. iluminação. Bom, só pra pegar o gancho que o Luciano deu aí... Ele volta pra casa, a casa explode, ele liga pro Durden, o Durden aceita, no caso, essa ligação da forma dele, né, deixando clara a regra do jogo, e eles vão tomar uma cerveja. E nesse momento, o Durden começa a conversar com ele, e falando várias coisas, pô, cara, pegou fogo lá, tudo bem e tal, mas aquilo não define você, aquilo ali não é quem você é de verdade, aquilo ali, enfim, são bens materiais, você... Tu não precisa daquilo pra viver. Correto, Luciano? É essa a análise? Sim, exatamente. Então, há uma outra possibilidade. Exatamente. Então, continuando. Aí, o que ocorre? Ocorre a cena que o Luciano falou lá atrás, que é a cena do estacionamento. Que é onde a gente tem o começo, a ideia inicial do que depois, mais tarde, se tornaria o Clube da Luta. Certo, Érica? É certo. É importante ressaltar que antes disso, Sim. o Durden... fez questão que o Norton pedisse pra ele dizer que ele queria ficar na casa dele. Sim, sim, bom, bem lembrado, bem lembrado. Isso mostra o quanto, na verdade, o Durden tava fazendo, olha, o jogo é meu, você tem que pedir as coisas pra que eu te dê o que você quer, entendeu? E eu acho que... Gente... Fala, pode falar. um trechinho pequeno do Christopher Vogler. Sim. Tá? Um acidente de carro alguns anos atrás me ensinou o poder da rebelião da sombra. Me mostrou que eu estava distraído, fora de harmonia, me dirigindo para desastres ainda maiores se não encontrasse um meio de exprimir meu lado criativo pessoal. Ponto final. Puta que pariu. Exatamente, exatamente. Ou seja, aquela explosão foi o gatilho inicial para ele começar a se modificar. Sim, com certeza. E depois disso, quando a gente vai pro estacionamento também, que sim, alguém já falou aí, o Luciano chegou a mencionar a questão das cores. Tem um detalhe que me chama a atenção. Quando eles estão conversando, o uso das cores, o Edward Norton, ele tá de terno, mas ele tem um tom azulado na roupa dele. Terno frio, de um tom, né, azulado, sim, frio. Enquanto Durden, ele já é o tom do vermelho, que é a cor quente, né? Não, é como se você estivesse confrontando. É como se você estivesse confrontando a sobriedade, né? Até a coisa mais introspectiva do azul, com a coisa extrospectiva, que é o vermelho, que sim, é uma cor mais viva, né? Foi o que o Ricardo falou, é o Agostinho, né? A casa do Agostinho Carrara. É o Agostinho, é verdade. Aliás, ele acompanha com aquele vestuário dele, o Tyler, durante todo o filme, né? Mas... Pois é, aqueles sim, óculos imensos, de dourados. Ele tem um clima mega... Galhofeiro, fala, Ricardo. Eu sei que você quer usar a palavra galhofeiro, vai. Ele, em alguns momentos, ele flerta com a galhofa mesmo, mas é o cara da palavra certa na hora certa, mas ele é galhofeiro mesmo. Sim, sim. Então, Ricardo, mas você não acha que o fato dele se vestir, a forma como ele fala, se comporta, não é meio que de propósito? Não é uma espécie de ironia que o diretor quis fazer? As próprias coisas que eram discutidas ou eram praticadas, a violência, a questão do terrorismo, enfim. Não, eu concordo e acho que, assim, ficou mais, enquanto eu tava revendo o filme, ficou mais na minha cabeça que era pra fazer como é que eu vou dizer? Os dois são a mesma pessoa, né? Nesse momento você não sabe, mas é aquele negócio, os dois são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo tem um contraste muito grande entre os dois. E até a parte do visual dele ajuda a fazer essa distinção, como é que eu vou dizer, não é? Pode ser de caráter, mas de atitude entre os dois. O visual entra junto na jogada. Exatamente. Sim. Essas coisas que vocês estão falando de tom, de cor e tal. A cor do cara é aquela cor de chamar. O cara é o líder da parada. Ele é o que chama. As pessoas seguem ele. Então ele brilha. O cara, ele vive nas sombras da parada, ele tá sempre correndo atrás e tentando pegar um pouquinho do estilo de vida do cara pra ele, e todos os outros são assim. Lembrando que ele não brilha no sol, né, Ricardo? Pô, graças a Deus, cara. Feliz com isso. Sixth rule, no shirts, no shoes. Bom, então... Dito isso, que começa essa luta ali no estacionamento, em que eles se golpeiam, enfim, rola soco pra lá, soco pra cá e tudo mais. Eles vão pra residência do Tyler Durden. E aí, cara, é algo muito estranho, né? Se é que a gente pode chamar de residência, né? Residência está sendo muito legal. Tô sendo bom, tô sendo legal, tô sendo bacana, porque realmente... Exatamente, exatamente. É o pesadelo, né? Pois é, sim. Só faltaram galinhas andando. mas, meus amigos, se a gente tá falando aí no... Ou se a proposta do filme nesse ponto é de uma ideologia de transformação espiritual, não tinha forma melhor pra isso que se não ir pro fundo do poço. Sim, não, mas, sim. Eles falam várias vezes que é a chegada no fundo do poço, blá blá blá. Eles formam. É um clima mega anárquico dentro do negócio. É. A pegada é essa. Desculpa, Bruno. Não, eu acho, inclusive, que o fato da casa estar alagada, ter água a meia altura do joelho, é uma analogia a fundo do poço, sim. Sim, não, sim, concordo. Vou mais além. Eu acredito que a casa seja uma analogia ao próprio estado que ele estava em psicológico, em frangalhos. Entendeu? Ele estava ali tentando começar uma recuperação. Então a ele água viu... também tem uma analogia forte com as emoções. Sim, é considerada, sim, terra, água e fogo, ar. Sim, concordo. E a água representa a imersão do ser humano nas emoções. Sim, sim. Tanto que é que ele agora, tava só até o joelho, né? Ele ainda não tinha se entregado isso, totalmente. E fazendo, né? Fazendo um link com um outro podcast que a gente tem que fazer, que é do filme A Origem, ele explica bem como se processa os sonhos e ele mostra durante o filme que os sonhos, eles são a montagem de um cenário que representa praticamente assim o compartimento da psique, que é o fato está ocorrendo, e os personagens que circulam nesse cenário. Daí em diante, a gente pula por uma cena que é eles entrando num bar e o que que acontece? Dali em diante é formado o Clube da Luta. Luciano, o que que é o Clube da Luta? O Clube da Luta é uma maçonaria a enésima potência, eu acho. Maçonaria a enésima potência? É. É uma boa descrição essa. O Michael bem Michael, sabe. É, Michael, isso que eu ia falar, o Michael deve conhecer bem. Eu não sei de nada. Não sei de onde vocês tiram isso. É um acordo, eu vou usar da poesia do Bruno Coruja, que é um amigo nosso e não está aqui hoje. Sim. É um acordo entre cavalheiros de relações baseadas no toque, no tato, no cheiro, no murro e na porrada. É por aí. Aí tem que citar Nietzsche, é foda. Onde eles extravasam todos aqueles sentimentos que a sociedade contemporânea nos faz conter, que é justamente o nosso instinto animal, e que uma vez contido esses sentimentos de raiva, vingança, uma vez reprimida essas necessidades biológicas, a gente começa a desenvolver estresse, câncer, excesso de neurose, tudo, e vários outros males psicológicos. Mas o que esses caras conscientes disso fazem é um clube recreativo onde a proposta é extravasar toda essa animalidade. E uma coisa que eu quero só falar também sobre isso. Peraí, deixa eu ver onde. Quando eu vi uma escola de samba aí no mesmo, vai, continua. É clube recreativo, porque aqui no Rio as escolas começam assim, associação recreativa, grêmio recreativo, eu fiquei até com medo, mas vai, continua. Esse daqui podia ser... Ricardo, esse podia chamar Associação Recreativa Vale na Cara. É, quase. Sixth rule, no shirts, no shoes. Cara, eu vou estar de parabéns. Qual é que conseguiu linkar a Clube da Luta com a Escola de Samba? Pô, esse pessoal só me dá orgulho, Michael. Esse pessoal só me dá orgulho. Link é o que não falta. O que eu ia dizer é o seguinte, que esse clube baseado no toque, que o Luciano falou aí... Olha a frase solta, hein? O idioma é baseado no toque, mas tudo bem. O cara ia, Michael, pra uma sessão de autoajuda pra abraçar outro maluco e chorar? Qual é a novidade? Que tinha peitos de mulher. Que tinha peitos de mulher. A novidade, Luciano, a diferença é que o tipo de toque que essa frase ensinou é outro, mas tudo bem, não vem ao caso. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, que é uma coisa, vou usar uma palavra que o Luciano usa bastante, que ele gosta, que é a ambivalência. Porra, eu pensei que era dicotomia, cara. Puta que pariu. É, não, pode ser também. A dicotomia do Clube da Luta é que... Não, calma aí, peraí. Vai tomar no seu cu. Nós vamos partir pra porrada nós dois aqui. Fazer eu quero me encontrar com você pra você ver, seu... Fala que tá piorando. Um manda o outro tomar no cu, outro... Fala, ah, então me encontra. É porque, Ricardo, é a primeira noite do Michael no Cinecast, aí ele tem que lutar, sabe como é que é, né? É. O garden de você está explodindo, né? Mas fala, Michael, continua, Michael, o que você ia comentar sobre essa que a dicotomia da situação toda é que aparentemente é um negócio violento, né? As pessoas se juntam pra brigar e pra se esmurrar. Só que também, ao mesmo tempo, é um meio de você conter a própria violência natural do ser humano. É uma violência domesticada aquilo ali, porque tem regras, né? Sim. Eu acho que isso é o que até que você vai falar agora, essas regras do Clube da Luta. Exatamente, Michael. A gente vai para uma cena emblemática desse filme, onde o Tyler Durden cita as 8 regras do Clube da Luta, Ricardo. É verdade, tem... Na verdade, não são 8, né? São 7, né? Porque uma repete. Sim. Mas... É, quer que eu diga todas elas? Mas é claro que chamei por isso, meu camarada. Porra! No trabalho. Vagabundo. Vamos lá. Número 1. Nunca comente sobre o Clube da Luta. Número 2. Nunca comente sobre o Clube da Luta. Número 3, quando alguém gritar para, ou então desmaiar, perder sangue pra cacete, a cabeça explodir, a luta acaba. 4. Somente 2 pessoas por luta. Então, suruba na luta não vale. 5. Uma luta de cada vez. Número 6. Sem camisa e sem sapato. Dura o tempo que for necessário. Então, maluco, começa a se porrar e ver o que vai dar. Ficar. E número 8. Se for a primeira noite no clube da luta, necessariamente tem que ir pra briga, tem que ir pra porrada. Exatamente. Porque o clube da luta começa com uma galera e tal, aquele pessoal que participou lá do que tava acontecendo ali no estacionamento, que eles se porravam sempre e tudo mais. E aí a coisa foi aumentando. Foi aumentando, mais pessoas participando e tal, e a primeira e a segunda regra foram pro espaço, né? Ah, ele fala, porra, ih, quanta gente bonita, quanta gente alegre, sujeito pimpão. Aí chega aqui, porra, mas peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Se tem muita gente aqui é porque a primeira e a segunda regra foram pro vinagre, né? Exatamente, exatamente, Ricardo. E aí, Luciano, eu lhe pergunto, a primeira e a segunda regra, então, elas justamente foram feitas pra isso? Pra que as pessoas comentassem? Ah, cara, eu desculpa atropelar, mas é aquele negócio. Se eu virar pra vocês e falar... Olha só, agora não pensa no elefante cor-de-rosa dançando Ai, Se Eu Te Pego. Vocês estão pensando em quê agora? Puta que pariu, cara. No elefante rosa. Que visão do inferno, coisa, não fala. Porra, você não pode falar isso na rua. O que é a primeira coisa que a pessoa vai comentar no... Na fila do pão, porra, tô entrando num clube, clube legal. É exatamente isso. Eu ia usar uma casa amarela, mas eu prefiro o seu exemplo, é bem melhor. Seventh rule. Fights will go on as long as they have to. Bom, e com isso o clube vai aumentando e acaba virando meio que uma seita, né, cara? Pô, imagina, maçonaria. Exatamente. Se já tivesse maçonaria. Twitter, Facebook, imagina. Exatamente, porra, a coisa... Até eu ia entrar pro clube da luta. E o mais interessante é que várias pessoas de várias classes sociais diferentes, de importâncias na sociedade diferentes, né? Desde políticos até, enfim, estavam envolvidos com o clube da luta, começaram a ficar envolvidos com aquilo, né? Bruno? Oi? Posso fazer de novo outra pequena leitura? Claro, pode, deve. De novo do Vogler... Inspirado pelo herói de mil faces do Campbell. Sim. Peraí, deixa eu desligar meu celular. Peraí, antes de você ler. Pronto, pode fazer agora. O arquétipo do herói representa a busca de identidade e totalidade do ego. Sim. No processo de nos tornarmos seres inteiros, completos e integrados, somos todos heróis, enfrentando guardiões e monstros internos, contando com a ajuda de aliados. Na busca de explorarmos nossa própria mente, encontramos professores, guias, demônios, deuses, companheiros, servidores, bodes expiatórios, mestres, sedutores, traidores e auxiliares como aspectos de nossa personalidade ou como personagens dos nossos sonhos. Verdade, perfeito, perfeito. E com isso, Érica, o que que acontece? Vai acontecendo, a gente vai vendo que o filme ele vai tomando uma outra dimensão, né? O clube da luta vai ficando uma coisa séria, tão séria a ponto até do Jack começar a fazer uma série de situações no emprego pra ele poder começar a viver em função do clube da luta. E aí nisso começa uma reaproximação da figura da Marla, né? Ela dá uma ligação pra casa lá do onde o Durden está com o nosso amigo Jack, ou Cornelius, enfim, qual o nome que a gente... Vamos usar o Jack, que acho que aí fica bom pra todo mundo, né? Então, Cornelius é um nome muito feio, né? É verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. Aí, então, outro aspecto bastante interessante no filme, inclusive, que se encaixa a esse período que você tá narrando, Bruno. Sim. É a total falta de individualização do sujeito. Sim. Ele deixa de ter uma identidade e passa a usar vários nomes para ser reconhecido. Inclusive o próprio Tyler, o Cornelius, enfim. A ideia de fazer isso sugere que a gente vive num sistema cultural baseado em outra coisa que não mais identidades. Olhem, por exemplo, as redes sociais. A possibilidade da gente criar avatares, criar pseudônimos, inclusive ficar famoso por conta dessas identidades que a gente cria, é exatamente o que o Jack emprega no filme. Verdade. Inclusive para mobilizar um grupo de pessoas. Que é a mesma coisa que acontece hoje na mídia da internet. Porra, verdade. Realmente, é isso mesmo. Tem, é engraçado, porra, perfeito. É como se você simplesmente criar um outro nome ou assumir um outro nome tivesse um impacto psicológico tão grande que é como se aquilo te permitisse se tornar uma outra pessoa completamente nova, né? Verdade. Na verdade, a gente pode usar isso até a nosso favor, né? O fato é que a gente não usa. Não precisa. É como, ensina aí. Hoje não, cara. Eu tava conversando com. Acho que foi com. Não, foi com a Fabiana esses dias. É, ela falou, porra, eu tava andando, tava um sol do caramba e eu tava andando com o olho pequenininho. Aí ela falou, porra, você tá com o olho fechado? Eu falei, ah, eu não consigo, a luz do sol, enfim, me incomoda. Ela, pô, por que você não usa óculos escuros e tal? Eu falei, ah, não, sei lá, quando eu uso óculos escuros me dá a impressão de que eu não sou eu. Sei lá, é uma outra pessoa, é isso? É, me dá a impressão de que as pessoas não estão me vendo, uhum, sabe qual é? Uhum. Porque eu tô atrás dos óculos. Aí, porra, eu sempre achei mega ridículo o Lanterna Verde, com aquela porra daquele negocinho nos olhos, tampando o olho e o resto da cara toda à mostra. Uhum. Ah, porra, não é possível que ninguém mate que ele é o Lanterna Verde. Você olha pra ele na rua e fala, ah, aquele é o Lanterna Verde. Você olha pra ele de máscara e tal, é todo mundo igual. Mas é exatamente, acho que é exatamente isso. Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu pensei nisso. Então, pô, tem várias maneiras de você se esconder de algumas coisas. E, porra, os óculos escuros são, porra, por mais ridículo que pareça, é uma delas. E tem essa de criar um avatar. Sim. De as pessoas, hoje em dia, isso acontece bastante mesmo. As pessoas estão sempre buscando, principalmente aquelas que enxergam nelas mesmas alguma limitação, alguma coisa que as pessoas sacaneiam ela. Então, na internet, ela pode ser o que ela quiser. Verdade, verdade, pessoal. E com isso, o que acontece, né? Existe essa reaproximação da Marla e ela acaba se envolvendo com o Tyler Durden, né? É porque é uma situação estranha, mas isso acontece. Eles acabam se envolvendo e daí pra frente, meu camarada, é sexo entre os personagens praticamente o tempo todo. Tem uma parte do filme que praticamente eles não saem do quarto, né? Do Durden. E aí começa uma coisa interessante, né? Que a gente passa a ver o quê? A Marla frequentando aquela casa, né? A maneira achando mais fácil de deixar uma mulher calada, gente. E achando aquilo totalmente normal, né? E de uma certa forma também espetando um pouco a figura do Jack, né? É, porque eu acho que de uma certa forma ela sabe que ele gosta dela. Enfim. E o que acontece? A gente não vê o personagem do Durden na mesma sala que a Marla nunca, quando eles estão convivendo naquele espaço. O que poderia ser? Como é que a gente poderia fazer uma análise disso, Érica? Eu acho que é principalmente no momento em que eles quase não chegam perto um do outro, mas tem um momento que ele começa a discutir, o Durden começa a discutir com a Marla. Sim. E ele abre uma porta, o Durden tá num porão. Sim. Que é muito emblemática essa cena também, na minha opinião. Isso. Ele começa a dizer pra ela, não fala nada, eu falei pra você não contar da minha existência. Exatamente. E aí que no filme mesmo, foi esse o momento que eu acordei, entendeu? Exatamente. E aí, Luciano, foi nesse momento também que me deu o estalo de que a Marla, na verdade, não existia. Exato. Inclusive, deve ser uma sensação psicológica boa você transar consigo mesmo, considerando que é um triângulo. Não, para. Tá indo pra um lugar que não é legal, cara. Não, mas dá ibope, Ricardo. As pessoas gostam de ouvir isso. Gente, ele fez. Ele quis. A intenção foi fazer literalmente. Não sei se eu tô brincando, eu tava falando sério. A intenção foi literalmente deixar a mulher dele calada. Então, aquela mas mulher me explica. Não podia falar. Sim, que porra. Que porra de masturbação era aquela, meu? Então. 7th rule. Fights will go on as long as they have to. E aí, com essa reaproximação de Marla e do Durden, a gente tem o que a gente acabou de falar. Ela mais uma vez é me fugiu a palavra aqui, não consigo falar isso não. Ela é uma rechaçada. Exatamente, negada pela figura do Jack, que acaba afastando mais uma vez ela. E aí a gente vê uma coisa interessante, que é o quê? A figura da Marla é uma figura que, na minha opinião, toda vez que ela conversa com o Norton, eu acho que ela tenta trazer ele de novo pra, talvez, pra essa realidade. Ou tentar, pelo menos, que ele busque isso de alguma forma, né? Não sei se eu posso estar aqui falando alguma besteira, talvez até que sim. Mas eu penso assim, que ela tenta ser uma âncora pra trazer ele de volta. Mas ela não consegue. Uma das ela é sem dúvida uma das pontes que fazem com que ele chegue a definição de que os dois são, ele e o cara são a mesma sim, pessoa. Sim, exatamente, ela, Ricardo. Sem dúvida nenhuma, ela é uma ponte, se não a principal, para que ele acorde e veja, caraca, é a mesma coisa, entendeu? Sim. Porque sim. Ele começa a ver, né, nessas coisas de realidade dele lá, que, porra, que ele tem, que ela não é mais uma, que ela é alguma coisa importante pra ele. Então tem uma hora no filme que ele liga pra ela, porra, e aí, a gente já transou, a gente não transou, porque na cabeça dele ele nunca tinha transado com ela. Sim, sim. E verdade. A partir do momento que ela, tipo, fala que não é realmente é transar, fazer amor, assim que você chama, aí ele cai em si, que ele vê, caraca, então, porra, eu já tive com ela. E a única maneira dele ter estado com ela é ser o Dirty. Exatamente. Inclusive porque ela chama ele de Tyler Durden. Outra coisa interessante, a gente vê que naquela cena da cozinha, em que o Tyler pega na mão do Jack e faz uma ferida, né? E joga... Como é que ele joga mesmo na mão? Esqueci agora. É um ácido, né? É um tipo de ácido, alguma coisa assim? Ele joga um pó do demônio. Sim. Então, e a mão do cara começa a arder, porque ele não consegue... O bicho começa, sei lá, sai espuma da mão do cara, e o cara sentindo muita dor... E o Dudley falando pra ele, não, cara, você tem que ir, você quer ir ao fundo do poço? Você quer experimentar o fundo do poço? Você quer ver realmente o que é o fundo do poço? Aí faz isso com ele, até que tem uma hora que ele aceita, né? Ele para de ficar se contorcendo, de debater e simplesmente aceita. Aí o Dudley vai, joga um tipo de, se eu não me engano, exatamente. Que aí cessa, né, aquela situação e ele fala pra ele, bom, meus parabéns, agora sim... Você está no fundo do poço, ou mais perto do fundo do poço, alguma coisa do tipo. Seventh rule. Fights will go on as long as they have to. E nessa cena da morte do Bob, que a gente vê que o clube já se tornou um organismo mesmo independente, que já tem as células que já vão começando a funcionar e armando várias situações e tal, é que ele tem o estalo, né, Luciano? Que ele começa a achar, peraí, o que eu tô fazendo? Pô, meu amigo morreu e vai ser enterrado como um qualquer... Na verdade, eu acho que o Peitudo, ele é o elo. É o. Sim, Peitola. O Bob. Sim. Peitola é bom. Peicholas. Ele é o elo de ligação, ou ele é o único fio, o último fio de ligação do Jack com o mundo real. Sim, é a linha solta, né? Sim. Exato, é a linha solta. Olha só. Tem uma imagem, tem uma representação importante na imagem. Desse personagem, porque o corpo dele é idêntico ao corpo do primeiro deus cultuado na Terra, que chamava Peitudo Deusa também. Mãe. Era a gordinha peituda. Exatamente a gordinha peituda, e que diziam que o lugar dela era onde? Debaixo da Terra. Entendi. Então, Deusa Terra, né? Da Deusa Terra. Então, o primeiro período religioso da gente foi esse período matriarcal, representado pela deusa Terra. Olha, bem, que link bom, depois bem disso interessante. Depois disso veio Adão, que nasceu de onde? Do barro. Sim. Você tá querendo dizer, então, que essa figura desse personagem, por essa interpretação que você tá dando, é uma figura que mantinha ele, entre aspas, com o vínculo com os pés no chão, vínculo com a Terra. Com os pés no chão, com a emoção, com um homem que pode ser emotivo, com um homem que pode ser sensível. Que é palpável. Tudo que vocês teriam até hoje, se a gente não tivesse passado por toda uma cultura patriarcal. Sim. É bizarro. E nessa, voltando ao ponto do Bruno lá, vale contextualizar a coisa. A organização cresce, eles começam a fazer uma série de ações dentro da sociedade mesmo. Sim. Uma parada mega... Em praticamente todos os Estados Unidos, né, Ricardo? Exatamente. É um troço bem ligado à anarquia, blá, blá, sim, blá. Sim. E os caras começam a organizar, a quebrar coisa, enfim, cagar carro com cocô de pombo. Tem uma porrada de coisa. E a coisa vai tomando um vulto tão grande que, aparentemente, eles não têm a medida da realidade, então eles agem como se eles fossem pseudo-justiceiros e de sentir dor, de serem atingidos, blá blá blá, Então eles vão fazendo, as coisas vão acontecendo, eles vão se colocando em risco, mas não estão nem aí pra isso. E porra, quando o cara leva o tiro e morre, aí que ele... peraí, tem... Cara, é tudo real, a gente não tá imune a nada, as coisas acontecem e chamam, a realidade vem à tona de novo. Na verdade, ele entra, ele começa a entrar na fase de se descobrir. Ah, e sim, o colapso, sim. O colapso é um termo bem empregado, porque é a partir desse caos que ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Se sim. não houvesse esse impulso, talvez ele continuasse na sensação de conforto em achar que ele não fosse esclerosado, que ele não tivesse o problema do eu quero acreditar que da tripla personalidade. Não, eu concordo com você, eu acho que é tripla personalidade, sim. Nessa cena específica da morte da mãe dele. O objeto simbólico que eles estavam atacando, se eu não me engano, era uma obra de arte que representava o sistema financeiro Sim. daquela região. É como aquele touro da Wall Street, entendeu? Sim. É uma bomba gigante. Exato. E aí o ataque era simbólico justamente para riscar ou trincar a imagem do sistema financeiro, como eles já vinham fazendo com aquele smile gigante também. Enfim. Verdade, verdade. Verdade. Mas é legal que esse é o pontapé para ele começar uma jornada, que no filme é curta, são algumas cenas, Sim. alguns minutos só, para conseguir, em função das conversas e da própria reflexão, descobrir a grande merda que ele é, ou as grandes merdas que os três são. Verdade. E é interessante ver, né, o Luciano, que ele começa uma busca aí para ver o que tava acontecendo, né? Ele vai atrás dos passos do Tyler, né? E interessante... Exatamente, é interessante que o Tyler tá sempre um passo à frente dele em tudo, né? Tudo que ele pensa em fazer, o Tyler já deixou ordens expressas, ó, vai acontecer isso, vai vir um fulano aqui me procurando dessa forma, dessa, até que ele chega em um dos clubes que alguém reconhece ele e pergunta até se ele tá tudo bem, se ele tava brincando, alguma coisa do tipo, e aí o que ele faz? Ele liga de novo pra Marla. Que é, na minha opinião, a gente até falou isso, que é a ligação dele, é a tentativa de buscar de novo aquela questão da realidade. E aí a Marla fala pra ele quem ele é. Entendi. Sim. Mas bom, com esse colapso do Norton, né, ele vai atrás dessa resposta que ele acaba achando, que a nossa Marla acaba dando pra ele essa resposta e ele acaba caindo em si. E aí surge de novo a figura que tinha desaparecido nesse pedaço do filme, ficou um pedaço do filme fora, que é do Tyler Durden. E aí já de cabeça raspada, né? Era isso que eu ia comentar. Foi no barbeiro, né? Passou a maquininha. Sim, cabeça raspada. E aí começa um desafio entre ele e o Norton. Certo, Luciano? Sim, exatamente. E eu, ainda que isso não seja inédito nos filmes desse gênero, a guinada de roteiro que isso dá, ainda que os espectadores mais safos já desconfiassem, Sim. é muito bacana. O diálogo que eles têm no quarto, onde há a revelação, e depois essa briga do estacionamento que você se referiu... Gente, esse final é... Eu chorei. E aí o Fincher, não é pra idiota. Na Sim. verdade, eu acho que é muito... O interesse é muito mais plástico do que de entendimento. Mas fazer... O Jack se espancar sozinho nas câmeras de segurança é uma cena impagável. Sim, sim. Muito boa. Muito boa. Lembrando que o Durden, né, quando ele aparece de novo pra ele, eles têm uma conversa antes, sentado no hotel. E aí o Durden começa, não, você não lembra que você fez isso? Você não lembra que isso, que aquilo outro? E aí ele vai mostrando as cenas do próprio Edward Norton fazendo aquelas situações, né? O encontro dele com o Durden... Que na verdade não tinha aquela figura ali, ele se praticamente se batendo, né, no estacionamento. Enfim, aí, como o Luciano bem colocou, você vai entendendo, né, que a figura do Durden e do Edward Norton, no caso o Jack, é apenas uma pessoa, não é isso, Michael? Sim, exatamente isso. E eu concordo também com o que o Luciano falou, de que é uma questão muito mais plástica do Sim. que realmente explicativa para quem está assistindo, porque. Se a preocupação fosse explicativa, ele teria feito todo o filme de uma forma diferente. Claro, deixado só pro final, né? Sim. Eu concordo, é isso aí. E aí pra mim teve uma explicação. Fala, qual a explicação? Na verdade, ali tá mostrando que todos os três naquele momento eram um personagem. Todos os três eram uma força. A constatação. O Durden toma um tiro e o outro personagem, que é o Norton, também é representado tomando um tiro na garganta. Parece a fumaça. Sim. Sim, certo? Sim. Mas um só morre, né, cara? Então é. No momento em que ele tá com a fumaça saindo pelo pescoço, aparece a Marla, ele dá a mão pra Marla, ou seja, o aspecto de homem sadio dele se juntou com o aspecto sadio feminino e derrubaram todas as estruturas. É, sadio dentro da concepção dele ali, né? Porque, na verdade, ela não era, talvez, essa figura sadia. Era uma sadia... Então, pra mim, no final, os dois eram a figura sadia. Então, Erika, os mega empresários do sistema financeiro de crédito não vão concordar contigo, não. Ele era um cara sadio. Mas eu tô introjetando. Mas tem um detalhe importante. A gente comentou isso no Fauno também. Sim. Muitos filmes têm usado desse recurso. Vocês devem se lembrar que o início do filme começa justamente com essa cena do prédio. Sim, verdade. Tem um efeito bumerangue de roteiro aí pra poder justificar o final em função do que foi mostrado no início. Inclusive ele já com a arma na boca, né? É, exato. E assim como no Labirinto do Fauno, por favor, ouvintes, ouçam esse episódio. Há de novo a tal da teoria da interatividade. Uhum. Porque pra mim, os três morreram com aquele balaço. Sim. Concordo. A Erika adiantou que, por exemplo, quando o Norton dá um tiro. Que interpretação dos dois, né? Quando o Norton dá um tiro na boca, sai fumaça da boca do Brad Pitt. Sim. Uhum. Uhum. Só que quando o Norton atira, a bala supostamente saiu pela. Um pouco acima da jugular, saiu na bochecha, enfim. Sim, sim. Só que no Brad Pitt, a bala atravessou a cabeça. Tá sim. Saindo. Na parte de trás do cucuruto. Sim. Esse erro de continuidade, pra mim, é de propósito. Eu concordo com você. É o quê? A morte do cérebro da coisa... O que eu acho que tudo isso foi ilustrando o processo terapêutico que iniciou lá no início. Sim, mas eu acho que literalmente, biologicamente, morrem os três. Exatamente, eu concordo. Pra mim, ali quando a Marla chega no final... E que ela une, fica de mãos dadas com ele e tudo vai caindo, todas as construções vão caindo uma a uma, e menos a deles, que a gente, pelo menos eu entendi que seria a próxima, mas ali ela já fala, não, tá tudo bem, agora tá tudo bem. Ah, cara, toda essa carga psicológica que a gente já, pô, ao longo da discussão inteira a gente fez vários links com a realidade de hoje e tal, então ele é... Mesmo, esse filme é antigo e mesmo nos dias atuais ele faz muito sentido. Porra, e quando um filme ele entra para a categoria do atemporal, cara, obviamente tem um destaque muito maior. Sim, concordo. Eu, a primeira vez que eu assisti o filme, eu não dei nada por ele. Mas eu acho que eu não tava nem no meu estágio Eva, eu acho que eu tava no meu estágio Anta. E eu acho que até o fato de eu ter passado por uma terapia e ter começado a ler bastante a respeito sobre Jung, sobre Campbell, sobre o próprio Vogler, você vai entendendo que por mais que a gente pense assim, não, como é que esse cara fez isso? Você lê, se vocês lerem esse livro do Vogler, vocês vão entender que a grande maioria dos roteiristas, eles bebem nessa fonte. Sim. Então, muita coisa é planejada e é lógico, muita coisa não é. Mas a pergunta que eu deixo é se o que não é planejado, será que também não veio, de certa forma, de um modelo inconsciente? Eu queria convidar depois para vocês assistirem Dom Juan de Marco, com essa ótica, que vocês vão entender... que ele é uma obra de arte pro homem. Inclusive, Michael, é um filme que depois a gente podia pensar em fazer um cast, hein? Com certeza. Você vai ter que começar, quem for ancorar, vai ter que começar com aquela voz sensual de Latin Lover. Eu faço, eu mando bem. O Michael é todo, entendeu? Show habla. É engraçado que a gente tá emendando um assunto no outro, né? Os filmes parece que um filme tá sempre completando a teoria do outro. Sim, sim, verdade, eu, verdade. Eu quero só responder na pergunta do Bruno. Sim. Que primeiro dizer novamente uma coisa que, puxando o gancho do que eu disse no início, que esse filme, no início, quando ele foi lançado, até pelo título, inclusive, ele criou um tipo de expectativa que não tem nada a ver com o filme em si. Verdade. Por isso que ele não fez sucesso. E eu acho que ele faz sucesso depois, porque ele é uma típica obra, um típico filme, em que ele não tem fim, se você parar pra pensar. Sim. Ele é um filme em que a exibição do filme, aquelas duas horas que você fica assistindo, aquilo é só o início. O filme mesmo, ele continua passando na sua cabeça com as reflexões que você faz. E é um filme que ele é tão intenso psicologicamente, é tão profundo, que ele demanda um grande tempo de reflexão para você amadurecer a ideia que ele quer te passar. Então só depois de talvez anos pensando naquilo e associando com as coisas que você vive é que você vira e fala, puta, realmente, aquele filme é genial. And the eighth and final rule. If this is your first night at Fight Club, you have to fight.